Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. Mais um podcast do Prorrogação, dessa vez não temos músicas, porque ficando muita dúvida entre Chatuba de Mesquita Bossa Nova, Chatuba de Mesquita Rei Leão e o Eu Marques cantando qualquer coisa. Mas, devido a nossa dúvida sobre o estilo musical, a música e a incompetência do Eu Marques pra cantar, a gente não tem uma música hoje. Que absurdo, cara. Caralho, Chatuba de Mesquita. Que absurdo, não, não. A gente não conseguiu escolher e você é incapaz de cantar qualquer coisa. Acontece, né, cara? O Eiro Marques. Ah, sobre protestos, eu acho que o Eiro Marques deveria ter a chance de cantar para o nosso público ouvinte. Para aí sim eles julgarem se o Eiro Marques deve ou não cantar. Nossa. Eu acho justo essa afirmação do excelentíssimo participante Carlos. Então na semana que vem, você tem que vir aqui com uma música pronta, ensaiada, e você que vai abrir o podcast. Ok. Certo? Eu já tenho a música escolhida. Teremos um The Voice Prorrogação. Só não pode ser o DR. Não, é Chatuba de Mesquita, né? Ah, tá. Que bom. Ô Lucas, só pra perguntar, a gente vai ter um botãozinho pra apertar igual o The Voice ou o The XX? Cara, seria legal se a gente tivesse tipo Carlinhos Brown. Caralho, seria irado, né? Carlinhos, será que ele aceita participar? Não, não sei, eu vou pedir pra ele. Pro Carlinhos Brown. Tá ligado? Ele vem aqui tocar cachirola pra acompanhar o Eiro Marques. Vai ser louco, mano. Vai ser incrível, não vai? Sensacional. Nossa, meu Deus do céu. Genial. Bem, então é isso. Mais um podcast começando. Cadê o Crive? O Crive não tá aqui, certo? Não. Certo? O que a gente deduz disso, ele é um filho da puta. Exato. Um filho da puta, um arrombado. Ah, e uma coisa, pra quem não sabe, provavelmente esse podcast vai sair no mesmo dia que saiu o Gasp Show, com um novo formato que é sem formato. Que também não teve decisão de formato naquele podcast. Não, a decisão de formato é perguntar o formato para os ouvintes. É, porque basicamente vai acontecer o seguinte: eu vou deixar esse podcast pronto e eu vou pedir pra alguém fazer o post, do mesmo jeito que o Gasp Show. Porque eu não vou ter saco pra fazer um post dos dois podcasts. Mas nem fodendo. Entendeu? Eu faço de um. Você faz de um. De um deles. É. O Cry faz do Prorroga, eu faço do Gash, não tem problema. É, bom, beleza. Então, beleza. Tá decidido aí. Tá gravado, né? O foda é que não adianta tá prometido na gravação. Porque o post sai depois que foi postado, né, mano? Exatamente. Não tem como sair o podcast antes dele ser postado, então não dá certo, né? Só se alguém vazar, mas não é tipo a Jennifer Lawrence pelada isso aqui pra vazar. Né, mano? Então... É, não... fazer o quê? Não é a... Qual que é a mina loira lá? A do... da Globo? Ah, Carolina Dickmann vazando as próprias fotos. É, mano, não é isso. Mas, tudo bem. Então é isso, vamos começar mais um podcast, falar de futebol e é o que tem pra hoje. We'll be right back. Então vamos embora para as notícias? Vamos começar falando da notícia incrível e sensacional que foi mandada por um dos nossos curradores, pela nossa curadoria, né? Eu gosto do nome curadoria porque você pode chamar as pessoas de curradores, o que é extremamente ofensivo ao mesmo tempo. Não é? Eu acho sensacional. Não, acho que pra pessoa ser currador não é ofensivo. É ofensivo pra pessoa que é currada. É. Vamos, bem, vejamos, né? A primeira notícia é a seguinte. Então quer dizer que... Rapidão. Então quer dizer que currador agora é um elogio? Nossa, é. Então... Eu não sei. Então, isso aí ficou meio vago, né? Não sei, não sei. Bem, o Ero Marx, que é o mais culto, é o que deve saber. Não, eu não sei, não. Bem, se o Ero Marx não sabe, ninguém sabe, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Primeira notícia. Homem é preso ao tentar furtar comida congelada na casa da avó. É na Rússia, não é? Não, na Rússia não é a corrida de carregar a esposa? É, na Rússia é a corrida de carregar... Deixa eu ver aqui. Novo México... Cara. É, foi no Novo México. Ah, deve ser algum parente do Mr. White. Caralho, que merda. Que lixo. Porra. Cara, mas é estranho, né, velho? Porque normalmente vó é aquela que faz a melhor comida possível, né, velho? A avó é aquela que dá a comida pro neto, não é? Tipo, é, cara, a mãe é não aquela deixa. Que você chega, você tá gordo, igual um balofo, e a avó vira e fala: você tá tão magrinho, meu filho. Isso é a alegria da sua vida, não é, mano? Porra, tipo, eu imagino o Valente na casa da avó, tá ligado? Não é, mano? Quase saiu uma vinheta aqui. Mas. Quase saiu a vinheta aqui. Quase, mas não saiu. Ela ficou... Segurei ela por um momento. Essa aí é a comemoração do Valente chegando na casa da avó. Com certeza. Já chega assim, gritando: goro, goro, goro, goro, goro, goro, goro, goro, goro. Caralho, mano. Bem, de qualquer forma, eu acho curiosa essa notícia. Porque, primeiro, ela não faz o menor sentido. Segundo, ela não faz o menor sentido. Terceiro, ela não faz o menor sentido. A avó dele tava onde, cara? Não faço a mínima ideia. Tava jogando bico, ela tava em casa dormindo, caralho. Cara, olha a notícia. Um homem foi preso após tentar invadir a casa da própria avó para furtar comida congelada que ela fazia. Olha só. Exatamente, tipo, a notícia não faz sentido em nenhum momento, porque, primeiro, você vai assaltar a casa da avó. Você não assalta a casa da avó. Segundo, a avó tem comida congelada. Cara, o princípio da vida é que a avó não pode ter comida congelada. A avó vai fazer comida pra você. É, então, é isso. Não, mas eu quero que o Lucas leia o quarto parágrafo. Caralho. Olha só. Quando o policial flagrou-o, tentando prendê-lo, ele meteu o dedo no olho do guarda, segundo o boletim de ocorrência. Por quê, mano? Caralho, mano. Aparentemente ele tinha droga também, esse cara, mas isso não é nada comparado a tu roubar a comida congelada, né, mano? Ou então... Tinha, em vez de comida congelada nessa geladeira, tinha droga. É. E ele estava traficando comida congelada. Caralho. Na verdade, ele tá traficando comida congelada, né, mano? Né? Caralho, parabéns. A gente não entendeu que o cara estava traficando lasanha da Sadia. Parabéns, mano. Parabéns. Eu acho que isso aí, cara... Acho que isso é sensacional. Bem, Lucas, perceba como é importante a gente ter aqui uma consultoria de alguém do crime. Você vê. Ele já sacou o esquema. Ele já sacou, já entendeu. Já entendeu o negócio, né, mano? É o negócio de marmita, né, mano? O negócio de marmita do Monfa. É a máfia das marmitas, cara. É a máfia das marmitas, né, mano? Bem, então é isso. Vamos embora, vamos pra nossa próxima notícia. Está gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Lançaram as camisas de Barcelona e Real Madrid e vai existir o embate das camisas roxas. Que merda, mano, que merda. Eu só trouxe essa notícia pra falar sobre as camisas médias dos times de futebol atualmente. Porque assim, camisa roxa não é novo. Nada mais é do que Barcelona e Real Madrid pagando pau pro Corinthians. O que é mais escroto ainda. Exato, mano. Que times tem as conquistas do Corinthians, né, cara? Que times, né, mano? Cara, eu acho, assim, eu não vou nem falar dos uniformes, porque eles são grotescos. Mas pro Barcelona, que já teve um uniforme cor de diarreia, né? Não, só vou falar uma coisa também. Todo mundo sabe, quem estudou um pouquinho da história do Real Madrid, sabe que a cor branca foi baseada no Corinthians mesmo. Foi. Foi. O da Inglaterra? Foi. Mas Corinthians, não deixa de ser Corinthians. Caralho. Caralho. Mano, eu tava falando isso com o Eru Marques, eu não entendo o Barcelona, porque agora voltou a camisa normal com as listras, igual as camisas da década de 90. Uma faixa no meio e duas vermelhas, certo? Beleza, voltou a ser essa camisa e não aquela camisa com aquelas listras do Bahia, né? Mas o que eu... Ah, não... cara, qual o problema, velho? Baiano é gente boa. Mano, o problema é que é feio pra caralho. Ah, isso eu sei. Mas o Barcelona eu nunca entendi, porque eles sempre tiveram aquela segunda camisa azul bizarra. Que eu nunca entendi, que aquele azul, sabe aquele azul quando você mistura amarelo, verde, azul e tenta gerar verde, você não consegue de jeito nenhum e fica essa cor bizarra, é isso? Entendeu? Essa é a cor dessa camisa. Eu acho ela escrotíssima, cara. Escrotíssima. Cara, por que eles não usam sempre aquela merda daquela camisa amarelo e vermelho, pá? Tipo, a camisa é feia. Eu acho feia pra caralho, mas pelo menos é a cor do nacionalismo catalão, caralho, é maneira a mensagem. Porra, esse azul escroto. Quando ela é laranja, tudo bem também. Laranja, beleza, tá ligado? Tipo assim, porque o que eu não entendo é que não é uma camisa do símbolo do Barcelona. Não tá nem no símbolo do Barcelona. Por que essa porra azul? Por que azul? Até hoje eu não entendi esse azul. Sabe, tipo assim, podia ser a camisa só laranja. Tava bom já. Entendeu? Mas não. Tem que ser essa porra azul escrota, tá ligado? E o pior é que é um azul em cima, tem um outro azul que também não faz o menor sentido. A do Real Madrid, pelo menos, tem a camisa rosa, tem a camisa roxa, tem esse aspecto desde que o David Beckham chegou. Mas ainda teve aquela camisa preta muito louca, né? Já é alguma coisa. A do dragão, né? O dragão é linda. É, mano, porque assim, a do Real Madrid é a camisa roxa, beleza, é roxa, é escrota, todo mundo sabe. Mas assim, tá ok. Pelo menos não é essa camisa azul bizarra, né, mano? Porque isso eu não entendo. Cara, vamos ser sinceros, tirando a primeira camisa do Barcelona já é feia, que esse grenar com azul nunca fica bom. Sim, que é parecido com o Bayern de Munique, que também é feio. É, o Bayern de Munique é vermelho, é mais simples, né? Sim, mas é feio do mesmo jeito. Aí, vai pra segurar as camisas. Cara, a única camisa que eu lembro de uma camisa que era uma cor... Sei lá, era um... Ah, não lembro, era tipo um cinza, um pastel meio bosta. Que era da época do Ronaldinho, sei se lembra dela. Então, é a cor de diarreia, ah, camisa de diarreia. Ligado. É camisa de diarreia do Barcelona, mano. Nunca entendi aquilo. Porra. É, não, tipo, esquece, cara. Eu acho que o pessoal do Barcelona, ele senta com a Nike e fala assim, qual a pior camisa que a gente pode fazer? Acho que o cara da Nike pega, acho que paleta de... Tipo assim, eles devem ter uma pastinha de paleta de cor, assim, paleta de cores que a gente nunca pode usar. Eles vão lá e entregam o Barcelona, e o Barcelona vai lá e escolhe. Não, o que eu acho que é pior ainda pro Barcelona é que antes eles seguiam, assim, sempre com as camisas mais feias. Esse era um título deles já garantido. Aí chegou a galera da Nápoles aí, fez umas camisas jeans, umas camisas camufladas. Nossa. Aí agora os caras estão competindo de igual para igual, mano. Aquela tá camisa... Não, mas isso aí que você tá falando exclui o campeonato francês, né? Nossa. Não, o campeonato francês não existe. Cara, o campeonato... Ou então a camisa número 1 da Nápoles, que é aquela camisa azul, mas com um patrocínio... Com uma placa vermelha no meio do peito, linda aquela camisinha. Cara, eu lembro da minha camisa do Napoli, que era tipo uma camisa de... Era camuflada, né? Que era de exército. Cara, nossa, camisa horrível. Horrível, velho. Eles fizeram uma versão dessa camisa da Napoli, camuflada, que era umas manchas amarela e rosa, estranhíssima. Bizarríssima, cara. Era... Cara, e a camisa jeans, cara? A camisa nossa, jeans é essa. Meu Deus do céu. Mano... Tem uma galera que não se conforma, né, mano? Tem uma galera que não consegue, né, mano? Tipo... Eu tô vendo aqui a camuflada toda colorida. Não é? Essa é uma das piores que eu já vi na vida, mano. Essa é daquelas, putz, que você não... Sabe o que é pior? Sabe o que tem uma mania de camisa? O time brasileiro adora fazer... camisa de dizer que o seu time é seleção brasileira e faz uma camisa amarela horrível sempre. Palmeiras fez essa porra dessa camisa amarela horrível. Cruzeiro fez camisa amarela horrível. Todos esses times que fazem essa camisa amarela sou seleção brasileira é uma merda. Todos. Não, mas porra, o time brasileiro ele curte fazer camisa feia, cara, mano. Quem não lembra do Flamengo Tabajara? Não, cara, é o nossa, velho. Com um Batavo na frente. Batavo gigante. Um Batavo gigante. Mais ainda. E o amarelo azul, mano. Horrível. E o pior, mano. O pior é que tem... Eles botaram aquele símbolo do Regatas do Flamengo, mas parece a camisa do Remo. Um bagulho escrotíssimo. Ficou horrível. Não, tipo, lembro. Aquele símbolo é do time de Remo mesmo. Sim. O pior é que, tipo, o símbolo não combina com a camisa, cara. Porque ele é vermelho e preto. Amarelo e azul e a parada é vermelho e preto. É escrotíssimo. É das coisas mais horríveis que eu já vi no futebol, mano. Eu falo, nossa, é grotesco. Grotesco. É, o Chelsea também tem uma história de camisa linda, né, mano? Chelsea. E aquela época que o uniforme do Corinthians com o Ronaldo era quase um outdoor. Ah, sim, Corinthians outdoor também, cara. Corinthians cabeça de gente. Tinha, como é que era mesmo? Era o desodorante que ficava aí bem embaixo da axila. É, o avanço, mano, excelente. Nossa, melhor de todos, era o avanço na axila. Melhor ideia, né? Lupo na bunda. Não, caralho, velho, o mais escroto era aquele neoquímico. O que eu achei melhor foi o Batavo lá como patrocínio principal e o Pan-Americano embaixo. Cara, excelente. Nossa. Não. Cada um. Não, mas tem umas boas também. Quem teve... A Inglaterra tinha uma camisa verde. Verde. Escrotíssima também, que era verde com umas cruz. Bizarríssima. Seleção, nossa, tem umas seleções que conseguem. Eu nunca entendi a Alemanha usar verde. Nunca. Nunca. Isso não entra na minha cabeça até hoje. A Alemanha de verde, de segunda camisa. Não, isso aí pode ser qualquer coisa. Eu também não sei qual é a história por trás disso. Não pode ser qualquer coisa. Eu acho que era a cor do Império Alemão. É, pode ser, porque as seleções europeias é tudo isso. Tipo, não tem azul na bandeira da Itália, mas com a Casa Real, a cor era azul, aí a camisa virou azul. Mas fica bonito, mas é a camisa bonita pra caralho. E quando Mussolini chegou ao poder, a camisa ficou preta. Eu lembro, nas épocas antigas do futebol, na década de 90, tinha uma mania que era camisa de goleiro. Que tinha que eles tinham que ser tipo um palhaço, era o Patati Patatá. Sim. Todo goleiro tinha uma camisa Patati Patatá. Era um negócio bizarríssimo, mano. Era um negócio colorido de um jeito. Mas de um jeito que você tinha ataque epilético enquanto você ouvia o jogo. Vem até aquela frase antes dos animes, se lembra? Tome cuidado para não ver muito perto. Nossa, isso daí. É cada onda que a gente tem que ver na nossa vida, né? Não, mas voltando lá, as camisas que tem cruz, assim, eu também nunca entendi a Inter de Milão com aquela camisa com cruz também. Nossa, era uma cruz vermelha. Eu não curti, não. Caralho, era bonita, velho. Aquela cruz de das cruzadas, não era? É, caralho, curti. E pior que foi bem na época do filme, velho. Foi. Mano, camisa bonita mesmo, a Roma sempre teve camisa bonita. Mesma coisa, de sempre, nunca mudou, é a mesma coisa. Mas sempre teve, pelo menos esse daí tem uma decência. Sabe uma seleção que camisa é linda? A da Rússia. a Rússia. Tem, não, tem algumas seleções com camisas bonitas, tá ligado? Sei que eu não posso falar nada, mano. Tem o meu time, o São Paulo, também consegue às vezes. Camisa BMG? Rosa. É, BMG. Nossa, camisa BMG é um negócio incrível. Camisa, né? Rosa. Camisa rosa. Você vê que camisa rosa até o Real Madrid, né, mano? Então tá valendo. Uma coisa que eu falo, seleção brasileira, aquela camisa com uma faixa verde. Uma faixa verde, no meio. Nossa, aquilo foi horrível. Por que que tinha uma... Era que... Você se lembrou da... A que veio com código de barra? Nossa. Não, e vamos falar. A camisa da Copa de 94 era horrível. Não, eu fico abismado quando eu vejo essas páginas de Facebook saudosista falando que aquela camisa é bonita, cara. Camisa horrível. Ah, uma estampa escrota. Meu Deus do céu. Como que alguém gosta daquela camisa, mano? Nossa, eu acho grotesco. Eu acho que esses saudosistas do futebol, vou falar, River Plate, história pra caralho, sei lá o que. Mas me desculpa, essa camisa com essas faixas transversais, eu acho uma bosta. Acho feia pra caralho. Não, depende. Eu gosto das camisas do Vasco, velho. Eu gosto, velho. Caralho. Eu acho, mano, de uma... Nossa, pelo amor de Deus. Sabe o que é pior? Tem uma seleção sem tradição nenhuma que sempre tem umas camisas legais, tipo uma seleção da África, tipo Gana. Que sempre tem umas camisas da hora, tá ligado? Por que que esses times conseguem fazer umas camisas da hora? As camisas tem uns leão, uns negócios sinistros, né, mano? Aí você vai pegar, tipo, a Croácia e eles resolvem ter, tipo, uma toalha de mesa na camisa, né, mano? Ah, mas para, toalha de mesa é irada, velho. Toalha de mesa é irada. O mais legal foi quando a Espanha resolveu ter uma mini toalha de mesa, só que com triângulozinhos. Ficou escrotíssimo. Cara, na boa, eu acho a toalha de mesa irada, velho. Você consegue saber que a Croácia é da casa do inferno. Não tem como não saber, né, mano? Porra, é irado pra caralho, cara. Mano, é pra que mim é a melhor camisa de seleção que existe no mundo, velho. Nossa, não, nunca vai acontecer nada. Não, não existe como você mudar aquele modelo, tá ligado? Não existe quem faça merda com aquele modelo. Também é só fazer um quadriculado. Mas teve uma época que a Croácia não era quadriculado, ficava só embaixo do sovaco. Porra, aí fizeram uma merda. Eu lembro disso, que a Croácia era uma faixa da frente e o quadriculado dos lados. E me lembro disso, mano. Me lembro. Negócio feio pra cacete, mano. Mano, eu acho que... A gente já viu isso. Tem aqueles sites lá de designer que eles sempre mostram... Tem uns designer foda lá que fazem camisas de times de futebol eles mesmos. E são sempre muito melhores que qualquer camisa de time de futebol. Eu nunca consigo entender porque não conseguem fazer isso. Cara, é simples, velho. Não, mas só voltando no assunto também de não entender coisas de seleções, uma que eu realmente não entendo, não sei nem pela história nem nada, cara. Mas por que a camisa do Japão é azul? É... Porque... Time do Tsubasa, né? Então, cara, foi que é iradíssimo que vinha com a águia desenhada. Ah, sim, eu tô ligado dessa. Essa aí também é irada. É porque o Tsubasa que é azul, cara. O time do Nankatsu não era azul, não branco sei, e azul? Né? Deve ser por causa disso. É, mas era predominantemente branco, cara. Não, mas aí eles já adotaram o azul como tradição, entendeu? Tudo por causa do Tsubasa. Cara, que se fosse branco até entendia, cara. Porra, azul. Se fosse vermelho, a gente entendia, né, velho? Cara, mas para pensar, você já viu o escudo da seleção japonesa? Ia ser amarelo e vermelho, escrotíssimo. Certeza que o azul tá ruim? Eu acho que tá bom. Não, eu acho que o branco é a melhor ideia, mas... Não, o azul não tá ruim, é não. Bonito. Eu acho que a camisa japonesa é legal. Não é, mano? Porque para pensar, se eles fossem a camisa... Porque se fosse só branco e vermelho, ia ser igual a camisa da Inglaterra. Cara, se fosse amarelo e preto, seria a camisa do Penarol. Sim. Mano, ia ser feio. Não, a camisa do Penarol é bonita pra caralho. Não, eu sei, eu tenho uma camisa profissional aqui do Penarol de edição especial, caralho. Mas que é, em vez de amarelo, é dourado. Mas, de qualquer forma, eu tô falando assim, É isso que eu, porque o Japão, mano, tipo, não adianta, mano. Pelo menos eles, o Japão faz o mínimo, tá ligado? Pra ter uma camisa decente. Faz o mínimo. Mas eu acho que devia ser tradição no Japão o camisa 9 sempre arregaçar as mangas e ter que deixar ela enroladinha. Exato. Isso aí devia ser tradição. Não é? Mostrando o book, né? Não, com certeza. E tem que enrolar. Que rolar treinamento de chutar bola nas ondas. Sim, chutar bola nas ondas e chute duplo. E também, pra conseguir ser o camisa 9, você tem que conseguir quebrar uma árvore com seu chute potente. Rasgar o chão. Né? Rasgar o chão é uma boa e você tem que ir pra Juventus e se fuder. Também. É... Bem, então é isso aí, já tem um japonês se fudendo no Milan, né? Já. Bem, então é isso, vamos embora pro próximo. Na nossa próxima notícia, casal é preso ao trocar agressões jogando pastel um no outro. Só melhora essas notícias. Tá próximo, velho. Eu não tenho nem o que comentar isso aí. Eu ia deixar. Ah, cara, deixa eu te perguntar, mas tipo assim, quais foram os tipos de pastéis? Faz diferença pra caralho. Faz diferença pra caralho. Pra caralho. Vai, velho, vai. Mas os pastéis, eles foram assados, pelo menos. Então, porque eu tô vendo aqui, a mina é gorda. Eu acho que não é agressão, ele só tava alimentando a esposa. É o que? É jogando peixe pra foca? Deve ser, mas nesse caso pra baleia, né, mano? Que nossa senhora, essa daí é gorda que nem mais é um ser humano. Mas tudo bem. Eu exerci meu preconceito? Exerci. Mas. Exerci meu preconceito, filha da puta. Tudo bem, vamos pra próxima notícia então. A nossa próxima notícia podia na verdade ser um tópico, mas eu resolvi pra uma notícia pra gente encurtar essa porra, e é isso aí mesmo. Saiu a escalação definida para as Olimpíadas do Rio de Janeiro da seleção brasileira. Olha só, então temos aqui, já vou citar os nomes: goleiro Fernando Praz e Wilson. Ok? Depois no final a gente comenta. Não, eu não colocaria o Fernando Praz, mas tudo bem, tá ligado? Não, ninguém, né? Mas eu quero dar uma experiência por moleque lá, ou para te falar umas verdades por moleque, esse tipo de coisa. É porque se tiver cobrança de pênalti, pelo menos a gente tá garantido, né, mano? Que o Praz... Não, aí era melhor o Diego Alves, né? Que pega o do Penaldo. Não, o Diego Alves é colossalmente melhor, né? Mas ninguém quer aceitar isso, né? Então tudo bem. Mas a gente deixa por aí. É, zagueiros a gente tem aqui: Marquinhos, Rodrigo Caio e Luan. O do Vasco. É, Rodrigo Caio e Luan, boa zaga, velho. Marquinhos também, caralho. Tá ótimo. Sim, a zaga é boa. Não, a zaga não tem o que reclamar muito, não. A zaga é melhor do que a da principal. A zaga é melhor que a da principal, mano. Principal com o Gil, mano. É melhor mesmo. É... Douglas Santos e Zeca. E o William, do Inter. Eu sei lá, acho ok, tá ligado? Eu. Acho que não tem gente melhor, tá ligado? Tem o Wendel, não é sub-20? Acho que não, acho que ele já é 23. Já tem 23? Será? Cara, mas a porra das Olimpíadas é sub-23, caralho. Então, eu. Deixa eu ver aqui. Eu tô pesquisando agora, nesse momento. Deixa eu ver aqui. 22 anos. Ah, então. Dava pra ser convocado, olha aí. Dava pra ser convocado. Então o Zeca e o. Quem? Zeca? Douglas Santos e o William. William? Quem é o William? Do Internacional. Então, continua. Quem é o William? Você não sabe quem é o William? Eu não lembro desse cara jogando. Sério? Não. Só falando sério, não lembro dele jogando. Ele não é relevante. O Zeca eu lembro. O outro eu também lembro. Agora o William não lembro. Ele, cara, eu é assim, não tem um destaque, né, mano? Não tem destaque. Beleza, ele não é melhor que o Wendel. E não tem a experiência do Wendel lá fora. Sim. Tá errado. Então tá errado. Já definiu já, né, mano? Já defini, foda-se. É isso mesmo, né, mano? Bem, eu acho que assim, a lateral podia ser melhor, eu falei, é o que eu tô falando, o Wendel pra mim era a escolha de titular, beleza, tá ligado? Vai jogar o Douglas Santos, o Atlético Mineiro, eu tenho quase certeza, tá ligado? Vai, porque eles querem vender esse moleque, cara. Sim, sim. São dois dias pra fazer isso. Bem, aí a gente tem aqui meio campistas, eles generalizaram nessa lista, mas foda-se. É, Wallace, do Grêmio, Dourado, do Inter, Thiago Maia, o Rafael Alcântara, Renato Augusto e Felipe Anderson. Renato Augusto não faz o melhor sentido. Concordo plenamente. Isso é só uso de craque, só. Só uso de craque. Aí fala assim, não tem o Douglas Costa, quem eu vou pegar? Qual o pior possível? Renato Augusto. E aí eles decidiram, tá ligado? Eu falei, pra mim não faz o menor sentido o Renato Augusto, tá ligado? Pô, pra essa seleção era muito mais sentido levar o Lucas Lima, por exemplo. Muito? Ele joga metade do time. Mano, você tem muito mais opção, mano. E o pior, o Lucas Lima não tá nessa seleção final. Então, é isso que eu tô falando, tipo, era muito mais, valia muito mais a pena, porque eu acho que eles não fizeram isso porque ia fuder com o Santos, né? O Santos tipo, não acabaram liberando. Foda-se o Santos, caralho. Porra, o Vasco ia reclamar só porque o Romário era convocado sempre, mano? Tinha que aceitar, né, mano? É a vida, mano. Vida é assim. E eu acho que não fez sentido, não. Eu acho que tinha que ter convocado o Lucas Lima mesmo. Mas tudo bem. O resto tá ok. Sei lá. O resto tá ok. Dourado, muito bom. O Maia também. Rafael Alcântara também. O Wallace. Tem o Felipe Anderson, então o resto tá ok, tá ligado? Felipe Anderson não ia ser liberado, né? É, no final acabou indo, né, mano? Na cagada, né? Mais ou menos. Tipo, torceram. De sorte. O Neymar também ficou nessa de talvez não ir, né? Mas foi no final, né? Neymar, foi o Gabigol, foi o Gabe Jesus e foi o Luan. O ataque é full estupro. Né? Você bota ali, você tem Luan, você tem Neymar, tá bom, o ataque tá ok, não tem que muito reclamar, não. Não, né, o ataque tá muito bom mesmo. Mas fala aí, sei lá, cara, eu não espero nada, essa seleção não espero nada. Porque não é o Tite, não é nem o Tite que tá comandando. Então... Ah, mas o técnico é bom. Não, o técnico é bom, foi o técnico, o Tite disse que queria até pra seleção principal. Mas... De qualquer maneira, eu acho que assim, como de costume, a seleção brasileira não pode nunca ter uma escalação ideal, né? Sempre tem que ter alguma bizarrice, sempre tem que ter o Renato Augusto da vida. Na próxima vai ser o que? O Aloysio Boi Bandido. Né? Mas o Aloysio é foda. Ele vai meter o gol e vai pular, acho que vai ser o Neymar. Sabe o que pior? O Aloysio Boi Bandido deu uma entrevista falando que, acabando o contrato, ele queria voltar pro São Paulo. Pô, eu contratava, tu sabe disso. Né? Mano... Fácil. Quer mandar ele Botafogo? Vem fácil. Mano, sai Caleri e vem a Luiz e o Boi Bandido. Esse, é isso. Vai ser genial. Ah, sei lá, eu contrataria. Não. Contratar, até contrata, né, mano? Mas não é a melhor opção do mundo, né, mano? Não. Mas vocês vão ficar com a Lacadec? Fica, né, mano? Uma hora a benção de Deus cai, né, mano? Será? Ah, isso aí só... Já não é hoje, cara. Isso aí só o tempo pode dizer, meu amigo. Com o Ganso, se o Ganso estiver jogando, que é difícil porque talvez ele vá pra Europa, né, mano? Ele vai pra Europa. Cara, não, não agora. Eu acho que não, vou torcer pra que não. Vou torcer pra que a influência do Rogério Ceni tenha sido tão grande que ele queira se fazer a carreira dele no São Paulo. Que pariu. E ele fique pra sempre aqui, porque agora ele tá jogando bem e eu aceito a existência dele, entendeu? Olha, cara, é, do jeito que ele é, parece sempre ser muito ressentido quanto a esse negócio de Europa, duvido que ele fique. E mesmo se ele ficasse, assim, duvido nada que ano que vem você esteja reclamando dele de novo. Mas aí é o futuro. E o futuro eu não prevejo. Entendeu? E aí a gente deixa as coisas. Né, fica tudo bem. Quanto não souber o futuro, tá tudo certo. Vocês estão fodidos, mas tudo bem. Também não é assim, eu acho que é um exagero, eu nem acho. O problema, sabe o que que é? É que o São Paulo talvez perca Rodrigo Caio, Ganso, já perdeu o Caleri, e aí já, aí fodeu. E ainda ficou com o Denis. Do pior de tudo, não é nem sair Rodrigo Caio, Ganso, Caleri, é ficar com o Denis. Isso é o mais triste. E já que a gente tá falando de tanto de contratação de futebol, vamos direto pro Tommy Leve? Que é melhor. Vamos embora. Calma aí. E o Pokémon Go, porra? Não, só tem isso de notícia hoje. Absurdo, cara. A pessoa acha o corpo no rio e você ignora. Essa notícia é falsa, caralho. Caralho, cara. Porra, eu tava aqui me preparando pra falar o comentário do baixista com o Cui que eu falei pra você mais cedo. Você, caralho, mano. Você só faz de minhas ideias, mano. Essa notícia é falsa, cara. Ela é falsa, é falsa, mas beleza. Vamos embora, vamos pro Tommy Leve. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tommy e Leve. Morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Então vamos embora pro Tommy Leve. Estão rolando contratações, estão rolando especulações. E nessa última semana agora. Não foi tanta coisa assim que aconteceu. Na verdade foi bem pouca, certo? Mas temos muitas especulações por aí. Contratações que podem ou não acontecer, né? Eu acho que tá quase certo que o Liverpool não só vai ficar com o Benteke, mas também com o Balotelli. Não é mesmo? Não, cara. Isso não vai acontecer. Nenhum dos dois. Isso tem que acontecer. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus é maior. Nossa! Que Deus é maior. Ah, você sabe que Deus agora está no Manchester United e ele quer o mal do líder. Nossa! Nossa! Não, não, senhor. Eu vou te não, falar. Não, senhor. Ele está discutindo se ele é Deus ou se ele é príncipe. Não, ó, eu vou te falar. Eu vou te falar uma coisa. Isso é verdade. Isso é boa. Ibrahimovic foi uma contratação bem ruim pro Manchester, mas tudo bem. Mas tudo bem, eu achei, ok. Olha só, tem o Corinthians que pretende contratar o Adebayor. O Gustavo Adebayor. O Gustavo. Quem? Gustavo Adebayor. Do Criciúma. Gustavo Adebayor. Do Criciúma, mano. Puta, pior que eu fui ver a foto do maluco tempo, parece o Adebayor, cara. Você vê aí, super interessante. A gente teve aposentadoria. O cara nem é togolês, velho. Nem é. A gente teve aposentadoria do Chicão. O cara nem é preto, você botou ele falar isso. Né? A gente teve aposentadoria do Chicão, o melhor batedor de falta desde o Neto. Puta merda, hein? Mas é. Não é? É um gênio. Mentira, ele é o terceiro melhor batedor de falta da história do futebol, cara. Olha, só pede pro Marcelinho e pro Neto, obviamente. Nossa. A gente tem aqui também, ó, só, temos interesses aqui acontecendo. O Carlos estava comentando isso aqui antes da gravação, que o Ranieri tinha falado que a decisão pro Kanté sair do Leicester é só dele. Certo? Do Kanté, né? Que ele tem que escolher pra onde ele vai. Que maravilha, né? Do nada você escolhe pra onde você vai. Né? É. Eu espero que ele fique. O Higuaín foi indicado esses dias ao Arsenal, tá? Então, mas o Higuaín tá nessa, só que também tem o Bayern de Munique e a China. E a China é dinheiro para cara, caralho. Tem que ver o que os caras querem, né, velho? Tipo, acho que o Higuaín ia ganhar um baita salário, né? Mano, mas, sei lá, mano. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo agora. Se eu não me engano, o clube que tem o Alex Teixeira, eu sei disso, ó. O clube que tem o Alex Teixeira contrata um cara agora, tá ligado? E vai ter. Vai sobrar alguém no clube da parte de extracomunitária. Só que os donos desse clube são os mesmos donos que. São os mesmos caras que compraram a Inter, são os donos da Inter agora. Sim. Então, é possível que o Alex Teixeira vá pra Inter. Que é um puta reforço. Sim, sim. Sabe o que é reforço mesmo? O Damião do Flamengo. O mais legal de ver hoje é que o Gabigol recebeu por parte da Juventus, tá? O Gabigol tá com proposta da Juventus e do Arsenal. É, o que eu sei é que a única que chegou foi a do. Foi a da Juventus, 18 milhões de dólares, de euros. Então, é. Eu acho que é uma boa contratação. Mas o time da Juventus também tá cagando, porque eles já se reforçaram bem e não estão ligando pra porra nenhuma. Né? É, eles perderam o Quadrado, né? Não, o Quadrado foi embora. Pra onde? Ele é emprestado do Chelsea, caralho. Mas eles não vão ficar com tentar fechar com o Quadrado? Não sei, ele voltou pro Chelsea. Não, mas eu acho que eu saiba, ainda não fechou isso aí. A volta dele pro Chelsea. Não sei, tem que ver lá como é que tá. É, a gente tem que ver como é que vai ficar o mercado, né? Tem várias notícias aí do mercado. Digne foi pro Barcelona. Então, o Digne foi. A gente até comentou, o Digne foi no, na estupidez do Paris Saint-Germain, né? Porque. Até porque o lateral esquerdo do Paris Saint-Germain titular tem o quê? É, 400 anos com o Maxwell. Não, e o Maxwell já disse que nem queria mais, mano. Tipo, ia ser negociado e tipo. Isso não faz o menor sentido, tá ligado? Tipo, sei lá, só porque o Ibra fala que pra ele é um dos melhores jogadores com quem ele jogou, mano. Foda-se, né, mano? Deus falou. Deus falou, né, mano? É, mano, você tem que seguir os dogmas, ou seu escravo do diabo. Filha da puta. Escravo do diabo. Caralho. Ai, caralho. Discípulo do capiroto. Caralho, caralho. É, o que, que a gente teve também? Tem o Alex Telles, fechou, né? Com Porto. É... Skirtel, Fenerbahçe. Ele vai estar em casa, velho. É. Parece que tem o interesse do Napoli em contratar o Fabinho. Não, eu acho que finalmente, cara, é uma boa pra Napoli, viu? Eu faria. É uma maravilha que você pro Napoli. Sim, não, eu acho que vale muito a pena. Eu não sei como times como o Liverpool não estão contratando ele, né? Alguém precisa de lateral, né? Eu não sei como é. Cara, o Clyde é bom jogador, agora pra lateral esquerda precisa. Né? Não, pra lateral esquerda precisa e deixa passar caras aí muito melhores, viu? E tem time pegando. Ó, o pior é que assim, você vê time como a própria Juventus aí. Agora você tá vendo o Napoli indo atrás, tá ligado? E aí os times que precisa, que estão com as alas fodidas, ficam parados, né, mano? Cara, eu sou muito sincero. Eu acho que se tem um time que vai vender muita gente, contratar muita gente essa temporada, se chama Manchester United. E dá pra tirar muito jogador de bom de lá, cara. Mano... Ó, Ander Herrera, Blind, tem mais gente. Se tu quiser apostar... Pode postar um Depay. Entendeu? Mas, gente, ó, mata. Nosso TP eu não aposto mais nem fudendo, mas tudo bem. Ah, sei lá, dependendo do custo, apostar, tipo, sei lá, acerto com o Manchester e tu paga uns 9 milhões de euros, 10. Porque o Manchester vai perder muito dinheiro, né? É, nessa onda vale. Eu acho que o Manchester não fecharia o negócio. Mas por um Ander Herrera e por um Blind. É, então, eu não sei. É, a gente ainda tá vendo aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostei da declaração do Klopp, Balotelli procure um novo clube. Parabéns, já não basta... Eu acho essa declaração infeliz, cara. O Balotelli seria de muita importância pro time do Liverpool hoje. Também acho, eu acho que vale a pena. Ele seria o cara zoeiro do time, né? Não, é, porque precisa de notícia, né, mano? Você não acha? Acho que não... Tá no tabloide. Tem, mano, é importante. A gente tem aí, estamos esperando aí ver o fechamento do Ganso. Estão oferecendo uma grana aí pro Sevilha. É o Sampaoli tentando acertar esse time aí. Mano, Sevilha já consegue ser campeão da Copa da Europa lá, da UEFA Euro. Só com time merda. Imagina com o Sampaoli, mano. Imagina isso. Não sei, cara, o time do São Paulo é um time muito ofensivo, né, velho? Vamos ver como é que ele vai jogar contra o Real Madrid e Barcelona. Mano, eu acho que, assim, pra ele ter interesse, tipo, num ganso da vida, ele já tá pensando no jeito dele já, né, mano? Sim, concordo. Mas será que o ganso tá sendo contratado pra quê? Pra uma posição igual do Baliga, de primeiro volante que sai pro jogo? Não, eu acho que ele vai querer colocar ele de meia ofensivo, mano. Será, velho? Capaz. Eu não sei. Eu não sei, porque tem que ver. Porque o Sevilha, mano, até o final das contratações, vocês estão ligados. Sevilha é maluco, mano. Vem cara, vai cara, e não dá pra saber como fica esse time no final, mano. É, isso eu concordo. Toda temporada agora, Sevilha muda. O que eu penso é que se tu for jogar o Sevilha pra frente, vai ter que fazer uma posição do ganso lá, Valdívia, em 2015, na Copa América. Porque hoje. Quem tá de titular hoje no meio do Sevilha? Ah, não vou lembrar. O Banega saiu, o Tio Kuchoviak. Kuchoviak saiu. E mais um. O Negão, forte pra caralho, um bom jogador pra caralho. Caralho. Ah, tem o outro Koki, não é isso? Não é o outro Koki. Eles tinham. Tem aquele Konoplyanka. Não lembro. Então, Konoplyanka é mais ponta. É o Kiyotake. Tem o Hiroshi Kiyotake. Kiyotake foi contra-ataque. Isso. Kiyotake foi contratado, mas ele é atacante ponta também, aberto, velocidade. É. Veio do. Ah, Frankfurt, não foi? Não lembro. Acho que é. Aí. Reis. Reis saiu. É. Deixa eu ver, quem mais? Lorente atacante. Os atacantes são Lorente, tem o. Gamero. Francês. Gamero. É isso aí, cara. Tipo, o time da Sevilha é mais ou menos isso. Tem o Rami na zaga. Tem o Mariano. Esse time tem. Esse time do Sevilha, não sei, mano. Tem que esperar, mano. Às vezes são uns caras bons, às vezes não. Tem que ver, mano. É o que eu falei, ó, já mudou pra caralho. Só dos caras que eu já lembrava que tava no Sevilha já não tem metade, mano. Ó, outro time. Os outros. Cara, sei lá, acho que tem que esperar muito pra ver. A gente não sabe como vai ser o futuro do Paia no West. Agora, assim, não tem notícia até agora de alguém interessado no Paia, acho meio bizonho isso. Eu acho nada a ver. O Mahrez também. O Mahrez também até agora. E o Ranieri falou que ele acha muito provável que o Mahrez não saia. E é engraçado, Lucas, se tu parar pra pensar, tipo, assim, existem vários jogadores desses clubes assim menores, né? Tipo, Barres, Paê, que foram muito bem. Insigne no Napoli. O Lukaku, né? No Everton também, ninguém falou nada. Lukaku, e não se vê muito falar de negociações gigantes por esses caras, e nem por caras que estão em segundo escalão nos times grandes, né? Isco, James Rodrigues, do Chelsea deve ter algum, Pedro... O Arda Turan tá lá jogar escanteio. Arda Turan, exatamente. Tipo, tem uns caras aí que estão meio perdidos desses clubes grandes que acho que não estão jogando direito. Que... E aí? Ah, o Benatia foi pra Juventus. Sim. Ah, Juventus reforçando a zaga aí, porque saiu o Cáceres, né? O Cáceres saiu. Nossa, agora a zaga da Juventus. Deve ir pro Milan. Nossa, a zaga da Juventus agora, nossa, meu Deus, só continua incrível. Putz. Que incrível, né? Parabéns, Juventus. Você continua com uma zaga fenomenal. Qual que é o próximo plano para a próxima temporada? Contratar o Thiago Silva? Seu plano da Juventus? É esse? Ah, pode ser. O Varane. O Varane lá. O Varane é outro. Fica por aí também. Cara, tem muito cara por aí. Eu acho que é engraçado o que você falou. Por exemplo, você tem Pastore... Pastore, com certeza. É, Lucas tá por aí, ninguém fala nada dos caras, estão ali. Ah, próprios caras do Lyon, né, velho? Fekir, Lacazette. Lacazette ainda tem uma notícia aqui ali, mas era muito forte. Sim, sim. Sei lá, eu não sei como acontece. É tipo assim. Eu não sei. A gente já comentou disso. E realmente não faz muito sentido, tá ligado? Eu não sei porquê. Olha só. O cara que eu me estranhou até agora ninguém ter ido atrás é o Milik, por exemplo. Outra vez da Ajax, que é da Polônia. Mas o... Tipo, você pegar o futebol holandês, tem vários caras lá. A gente comentou isso no último podcast. Dominique. De Jong, né? De Jong já bateu e voltou, né? Porra, cara, mas é foda porque o cara joga pra caramba. Tem o lateral do... Porra, seria um excelente reforço pra ala esquerda do Liverpool, o Willens, do PSV. Tem um moleque, cara, esqueci o nome dele. Ele tem 18 anos, acho que tá com 19 agora, acho que ele é o volante do Ajax. É um pretinho. Porra, joga pra caralho. E é muito novo, tá ligado? E a rubrica social deve ser grande. Tem um zagueiro do Ajax também, que é o Veltman. Zagueiro canhoto. Sim. Muito bom. Pô, tem um cara muito bom no... É o meia, o Klaassen. Que é o 10 do Ajax. Também é bem bom. Agora o Milik realmente me surpreendeu. Ninguém fala do Milik nesse... Esse meio, alguns times precisando aí de centroavante, esse tipo de... É porque ele não tem o bagulho do Depay de, futuro Messi, tá ligado? É isso. É, tem isso também. E aí o pessoal não quer. Os caras que caíram com o Newcastle também até agora, ó, CC, temporada fudida que ele fez, a Eurocopa fudida que ele fez. Sim. Tem algumas notícias dele no Liverpool, mas eu não vi outros clubes falando do Arsenal também. Sim. Né? Mas nada é muito provável. Por exemplo, o Hinaldo, tem uns caras bons, no Newcastle, velho. Sim. O Viedo. Ah, mas tem muito cara aí que, mano, podia ser contratado por vários clubes e ninguém tá nem olhando. Ninguém tá nem aí pra esses caras, essa é a realidade, né, mano? Ninguém tá nem aí, tipo, beleza, eu não sei o que acontece, os caras não tão querendo assistir futebol pra saber quais são os caras bons, tá ligado? É isso, essa é a realidade, os caras vão ficar se fudendo, vai ter jogador abessa de bom por aí, tá ligado? Tipo, os caras do Atlético Nacional aí, né, mano? Ninguém tá vendo. Marcos Moreno. É. Borja. Tem uns caras bons também nesse time do Independiente Del Valle. Sim. Os moleques do São Lourenço. Porra, tem uns times muito bons pra se catar jogador aí hoje em dia. Tem um cara muito bom que é goleiro, que é o Denis, do São Paulo. Podiam contratar. É excelente. Excelente esse cara. Cara, infelizmente, quando você faz gol goleiro do futebol normal, não é igual no Totó. Vale 2. Ah, cara, eu acho que ele é um gênio, tá ligado? Acho que vale a pena. Se eu fosse eles, eu tava aí atrás, tá ligado? Porque gênio. Denis, contratem, por favor. Pro de Corinthians, o Denis. Porra, não, cara. Na moral. É só tristeza. Mas, bem, é isso, o mercado da bola. Vamos falar de futebol nacional e vamos embora. Então vamos embora falar de futebol nacional. A Libertadores acabou pro São Paulo. E acabou, nem precisamos comentar disso, certo? Não, precisamos sim. Não precisamos não. Não precisamos, porque acabou, foi um jogo roubado. Só digo isso, foi roubado. É, inteiramente, 100% roubado pela arbitragem. Viu? E acho que é isso. Acho que ninguém discute isso, certo? Foi um jogo 100% roubado pela arbitragem? Não, mas vamos. Não sei, cara. Olha só, foi roubado, foi. Mas que o São Paulo jogou na primeira partida. Mas é só, o São Paulo jogou na primeira partida, foi trucidado. O time do Atlético Nacional é melhor. Não, esquece. É que, mano, o São Paulo tava sem o Ganso. Mas a segunda partida, o São Paulo tava bem, tava melhor no primeiro tempo, tava jogando bem, e aí tem um pênalti absurdo. O juiz não marca. Tá ligado? Tipo, beleza, pênalti absurdo, ok. Mas depois a palhaçada das expulsões, cara, aquilo foi ridículo. Não tô nem dizendo se foi, se prejudica, é claro, né, mano? Mas foi ridículo. Foi, o que ele fez ali foi ridículo, tá ligado? Que eu não entendi. Não, aquilo. Não, cara, o árbitro foi doido, cara. Tipo, ele não sabia como comandar. Ele expulsou alguém e ele não sabia que ele tinha expulsado. Pô, a cena mais ridícula, ele expulsa o Michel Bastos e depois ele manda sair o Wesley. E ele queria ter expulsado o Lugano. Ele não faz o menor... Cara, o Lugano... Mano, a cena é ridícula. O cara vai lá, dá o pênalti. Beleza. Aí o Lugano vira pro... Eu não lembro pra quem que era que ele vira, pro Denis e mais alguém. E ele bate palma e fala, vamos lá. Você tem o vídeo, tem o Lugano lá fala, vamos. E aí o árbitro vira pro Michel Bastos, expulsa o Michel Bastos. Depois manda o Wesley embora e queria ter expulsado o Lugano. Eu não entendo. O que aconteceu, mano? Foi ridículo. O jogo foi escroto, não tinha critério nenhum. O árbitro cagou completamente. É ridículo que isso seja no, porra, semifinal de Libertadores, né, mano? Semifinal de Libertadores, é isso que aconteceu. Fora isso, agora a gente vai ter Atlético Nacional e Boca Juniors na final. E deu vale, quer dizer, porque o Boca Juniors foi eliminado. E deu vale, porque hoje foi uma surra que o Boca Juniors tomou, cara. Que bom dia o que o Boca Juniors fez, cara. Meu Deus do céu. Não, eu acho que assim, a gente... Nossa, eu sei lá, cara. Foi gritante, cara. Foi, não sei. Esse time do Boca Juniors, eu já tinha falado que esse time do Boca Juniors não era bom. Não tava bem, tá ligado? Esse time do Boca Juniors não era bom, não tava bem. Você só não espera que eles, isso aconteça em casa, né, mano? É isso que você não espera que aconteça, mas, cara, o que falar, esse time do Independiente Del Valle não é ruim não, mas eu acho que, contra o Atlético Nacional, cara, tá tudo a favor deles, viu? 100%, o Atlético Nacional é muito melhor, cara. Ele, o final do Atlético Nacional, eu falei... O Atlético Nacional é muito melhor, só que esse time do Del Valle, ele é um time muito traiçoeiro, velho. É um time que ele sabe que ele tem que jogar atrás. Ele é um time rápido pra caramba. O time do Del Valle do Independiente Nacional é muito melhor. Concordo plenamente com você. O Atlético Nacional, ele fez uma campanha impecável até agora. Não tenho o que reclamar. A gente vê, o time tem qualidade. O futebol dos caras é bom mesmo. Não é... Lembrando que esse time, a origem da base desse time foi com o Osório, né? Foi injustiçado no São Paulo Osório, eu sempre falei isso. É, isso é verdade. E esse time é um time que tem toque de bola, aproveita rápido a saída de jogo. Eles aproveitaram o segundo jogo, aproveitaram a direita e trucidaram o Mena, que morreu em campo, tá ligado, por exemplo. É um time muito perigoso. Eu acho que assim, é o time que você dá um mole, eles estão ganhando a partida, tá ligado? E, cara, vai embora e vai ser isso, tá ligado? Vai ser isso. É. Mas eu acho que... Vou falar uma coisa, como torcedor de São Paulo e tal. Tem muita gente zoando e falando mal do time de São Paulo e tudo mais. Só que... Eu fico até um pouco orgulhoso. Porque eu não acho que seja vergonhosa a campanha de São Paulo. Eu acho que, na verdade, a campanha de São Paulo é pra ter orgulho, porque era um time que... Não dava nada. No começo tava uma bosta. Eu não esperava nada do meu próprio time. E eles reverteram isso. E tipo assim, mesmo no final, mesmo com todos os problemas, tentou jogar, tentou fazer o possível. E no começo do jogo até criou aquela esperança, tá ligado? De realmente fazer alguma coisa, sabe? Então, quer que não, foi o único brasileiro que segurou até a semifinal da Libertadores. Todos os outros fizeram campanhas ridículas. Eu acho que essa é uma questão. No final, falaram quando o São Paulo perdeu do Strongest e tudo mais. Mas no final, todos os outros brasileiros fizeram campanhas ridículas. Inclusive, o próprio Atlético Mineiro contra o São Paulo fez jogos ridículos. O Grêmio, então, nem se fale. Entendeu? E ainda a presunção de querer fazer piada eu acho engraçada. Mas é isso, Libertadores da América. E agora de Brasileirão, que eu nem assisti a última rodada. Eu também não, cara. Eu não assisti a última rodada, por quê? Porque eu não tive tempo. Me desculpe. Eu não tive realmente tempo, minha vida é muito corrida e infelizmente não aconteceu, tá? É assim que funciona o mundo, a vida é assim. A gente tenta, né? Mas nem sempre acontece, não é mesmo? O que aconteceu na última rodada do Brasileirão? Que eu saiba, o Clássico acabou empatado, o Corinthians conseguiu ganhar da Chapecoense, cuidado, que isso aí pode virar maldição no futuro, hein? Não, é só a Ponte Preta. É só com a Ponte Preta isso, que já aconteceu a maldição já, inclusive. O Botafogo fez uma partida escrotíssima contra o Coritiba. Certo, Carlos? Então, cara, tipo... Porque... contra o Coritiba, cara. Você não tem muito como se esperar mais no que o time Botafogo, principalmente com desfalques. Contra o Coritiba. Então, tipo... Caramba. Mas olha só, tipo, pro Botafogo não foi ruim, porque, por exemplo... É uma disputa direta. Então, quer dizer, se o Botafogo ganhar em casa depois no Coritiba... Ponto. Fez 4. Ponto, entendeu? Mano, eu só acho que o Botafogo, ele só não é pior porque o Cruzeiro consegue fazer uma campanha mais ridícula que a do Botafogo. Cara, mas o Cruzeiro tem um time melhor que o Botafogo. Bem melhor. Tá lá tomando 3-0 do Atlético Paranaense, moleque. Ah, velho, fazer o quê? Acontece, né, velho? Acontece de André Lima ser um mito das áreas. André Lima, caralho. A gente tá falando do André Lima, né, mano? André Lima. Acontece, velho. Puta que pariu, mano. Mano, o Cruzeiro tomou gol de qual é a música, mano? Eu acho muito engraçado o fato do cara se chamar Pablo. É só por causa disso. Mas tudo bem. Ai, meu Deus do céu. O cara chama Pablo, mano. Pablo é um nome engraçado. Não é engraçado o nome Pablo? Se alguém falar Pablo pra você, você não vê na cara um cara de cara pintada cantando alguma música, no qual é a música? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu conheço alguém, o cara fala, qual é o seu nome? Pablo. Aí eu já fico achando graça, tá ligado? E eu pergunto, qual é a música? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. É porque eu sou retardado? Sim. Sim, com certeza. Sim, mas eu realmente acho isso, cara. E eu só digo também outra coisa. Todo mundo aqui apostou que a Ponte Preta ia tomar no cu. E ela não tá tomando no cu. Calma, cara. Tem campeonato pra caralho, hein? A Ponte Preta é sempre assim. Ela vai bem, ela foge com o Corinthians e vai. Chega no final, ela tá lá entre brigando pra não ser rebaixada. Mas não tá sendo. É isso que importa na briga, né? Agora não. Relaxa, calma. Cara, na metade do campeonato, essa merda tudo inverte, cara. Campeonato brasileiro todo ano é essa merda mesmo. Sim, sim. Até porque o Palmeiras ainda é líder, né, mano? Então, vai ver, cara. O Palmeiras ainda que vai... Que coisa maravilhosa é que é essa, cara? Não, é que o Palmeiras só... Eles, todo o campeonato brasileiro... Isso é verdade. Todo o campeonato brasileiro, em algum momento, o Palmeiras é líder. E aí, ele perde. E aí, depois ele termina em décimo. Cara, o Palmeiras é o Arsenal do Brasil. Nossa. Porque ele não chega nem em quarto. Não chega nem em quarto. Esse é o pior, né, mano? A pior parte é isso. Mas tudo bem. Bem, ainda tem muita coisa que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Essa última rodada eu nem fui muito ver. Porque, na verdade, teve uns jogos muito escrotos nessa última rodada. Os jogos foram tão escrotos que o São Paulo ganhou. Então, você já verdade, viu... Verdade, cara. Foi quanto? 3-0. Contra o América Mineiro com gols de Allan Kardec. Olha só. Olha só, viu? Você falou que o abençoado ia aparecer. Ele já apareceu. Vocês estão fodidos agora. O abençoado, ele voltou a fazer gol. Agora ele tá com um gol por partida aí, hein? Tá bom, vai acabar, cara. Vamos torcer. É só fase, velho. Que seja uma fase... Assim... Que essa fase, meu amigo, dure mais aí umas 20 partidas. Ah, não dura. Tem que rodar umas 20 partidas. Olha só, nem Jesus fazia tanto milagre. Cara, não duvida do Allan Kardec. Mas você vai desdenhando, aí, depois você vai ser atacado por espírito, vai ficar rezando pra ele. Cara, mas quem é o pacto com o diabo aqui é tu, cara, não sou eu. Aham, você que tá desenhando Allan Kardec, eu não desenho Allan Kardec, eu o Marx também não. Também não, realmente. Viu? Eu tenho medo. Eu tenho medo e respeito. Que é assim que se trata. Você não tem fé não, você tem medo. Tenho medo. Não, fé é nada mais é que medo, né, mano? Fé é nada mais é do que medo. É esse nome do podcast. Fé nada mais é que medo? Fera, não, mas é que medo. Só um pouquinho polêmico. Só um pouquinho polêmico, né, mano? Olha só. Se as pessoas souberem que isso vem do acorde da igreja ainda por cima, né? Só uma merda. Eu fico imaginando o que fizeram pro aquário da igreja pensar isso, velho. Né? Vai vendo, né, mano? Vai vendo. Várias chibatadas. Porra, mano. Você não tá ligado, mano. Bagulho é louco, mano. Bagulho é louco e o movimento é verdadeiro. Então é isso aí, vamos embora, vamos pra arte do rolinho. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então vamos embora para mais uma arte do rolinho. E como não tivemos 20 comentários, não teremos, né? O guia de piadas do Prorrogação, certo? Felizmente. Tinha isso, né, cara? Tinha, mas não comentaram, fizeram 20 comentários. Só tem os comentários fakes do Crive. Né, mano? Então, fica aí. Se você tá escutando esse podcast no futuro. E você quiser tentar, e vocês quiserem tentar, tudo bem, fica aí eternamente. Entendeu? Porque ele não, pegou, né? Foi aí. Oi, era o Marx. Seria engraçado se fosse o Jonathan da nova geração, né, velho? Seria engraçado se fosse o Jonathan da nova geração. Seria engraçado se fosse o Danny Boy, né, mano? E a abelha, que ficou o mamilo dele. Aí ia ser sensacional, mas não foi, infelizmente não foi. Comentem, o último podcast acabou, saiu faz pouco tempo porque o Cry ficou atrasando a postagem. Vai dizer, pessoal aqui não me deixa mentir, esse podcast tava pronto no domingo já, certo? Ah, ó, foi o Juninho Play, só que ele usou a conta do Cry. Não foi, eu tenho o IP e o IP do Cry. Eu acho justo que foi o Juninho Play. Não foi, caralho, eu tenho o IP do Cry. Mas bem, último podcast, que é um dos podcasts mais engraçados dos últimos tempos aí no Prorrogação. De tão retardado que ele é. Né? Mas tudo bem, eu não vou. O momento fica marcado que é a surpresa do Crive com conhecimento de Ero Marx. Eu não consigo esquecer disso. Parabéns! O Ero Marx fala do Kafka, que ele é tcheco. E aí o Crive fala, mas você sabia que ele era tcheco? Eu era o Mark. Sim. Aí ele, parabéns. Foi o parabéns mais genuíno que eu já escutei. Ele ficou realmente surpreso e falou, parabéns. Não só ele, eu fiquei tão surpreso que eu não consegui nem dar parabéns. Aquele momento de perder o chão, né, mano? É, cara, foi o momento de perder o chão à lavalente. Tipo descobrir que Chitãozinho é o grande, né, mano? Cara. Bem, então é isso, arte do rolinho, Carlos. Então, como na última vez eu fui salvo pelo rolinho do Lucas, então aqui tem três rolinhos dessa vez e dois deles são duplos. Ó, pra fazer o link com o último arte do rolinho. O primeiro é um jogo de algum time azul e branco com algum time preto, eu não sei quais são os times, então dá pra ver. Eru, se tu conseguir me ajudar aí. Time azul e branco e um time preto? É, essa vibe. Né? Aí, o mais engraçado é que praticamente o cara se dá uma caneta, porque ele abre a perna. Que é isso? Tem uma música nesse vídeo? Que tem. Escroto. Eu tô tentando reconhecer qual que é o time. É a segunda divisão da Inglaterra. Cara, eu acho que o azul e branco é o Wigan. O preto eu não faço ideia. É o Reading, não? Pô, pode ser também, cara. O que mais eles têm, esses caras, esses times de camisa listrada. É, verdade. E o outro, eu não consigo perceber quem é o outro, mas acho que são dois times da Inglaterra, pode ter certeza disso. Bem, o segundo rolinho, aí esse aí não tem time, não tem nada, é um campeonato amador de futsal, velho, e tipo assim, a humilhação foi a La Quaresma, velho. Caralho. Foi foda a humilhação, tipo, alto nível, cara... Eu acho que se eu sou esse cara que toma essas duas caretas, eu sento igual o molequinho do vídeo lá e começo a chorar no meio da quadra. Parabéns, parabéns. Tá, e o último dia pra não ficar faltando, né, velho? Como começou a temporada europeia e o Davi Luiz já fez merda. Nossa, olha só, parabéns. Né? Ele já meteu um gol contra, então botamos a primeira careta que o Luiz Soares deu nele na época que ele jogava pelo Liverpool. A minha graça na vida. É porque eu recentemente, né? Pra quem não sabe, eu terminei meu relacionamento com minha querida ex-namorada, né? A polícia aqui interviu? Eu fiquei muito triste, muito abalado, né? Terminei de namoro. E aí eu vi que o Davi Luiz fez merda e eu fiquei feliz. Fiquei feliz, me recuperei. E é uma graça na vida. Então eu recomendo você, se está passando por um momento difícil, se acabou um relacionamento, veja o Davi Luiz fazer merda. É gratificante. Tá? Então é isso que a gente aprende com essa arte do rolinho, né? É o que o Davi Luiz faz merda. É que o Davi Luiz realmente dá alegria ao seu povo. Quando ele faz merda. Cara, quem é mais. Ah, é uma boa comparação pro Gaspar pro futuro. Quem é mais merdeiro? Davi Luiz, Bran, do Game of Thrones, ou mais alguém aí? Deve ter algum maluco merdeiro aí. Ah, merdeiro tem todo mundo, mano. Eu e Jobson. Jobson é pra tudo, cara. O Jobson se enquadra em tudo, né, mano? O Jobson se enquadra em qualquer categoria, né, mano? Inclusive criminal, todas. É. Todas as categorias de Jobson se enquadra. Automaticamente deixamos. Eu acho que se acontecer realmente de o Gaspichu virar um sistema de comparação, eu acho que o Jobson é ó cancu. Não tem como ele mais entrar. O Jobson, ele é praticamente um axioma, ele é universal e eterno, né, mano? É, ele é onipresente. Esse eu tô é Jobson. Imaginando ele respondendo todos os processos dele. Porra, seu juiz, que história é essa de peculato? Não sei nem o que é isso. Como é que eu posso ter praticado peculato? Caralho, olha o Ermark mostrando a cultura dele de novo. Olha o vocabulário do Ermark. É uma surpresa, né? Ermark realmente. Eu sei que peculato é um crime, mas eu também não sei o que é peculato. Não sabe, não. Não sabe, não. Cara, futuro aí, academia de letras aí, ó. Ermark. Bem, então é isso aí. É isso aí. Vamos embora, vamos pro bolão. Eu fiz a contagem pro último bolão, mas a gente não tem tempo, então eu vou direto pras apostas, tá? Flamengo e Botafogo. Caralho, velho, lógico que não. Puta, Flamengo e Botafogo. 1-0 o Flamengo, gol do Damião, bigode grosso. Pra mim vai ser 2-1 Flamengo, 2 gols do senhor Valdemar e 1 gol do Ribamar, Botafogo. Mas é óbvio que os gols do Valdemar vão ser anulados com o Bandeirinha argumentando que Valdemar é o caralho. Muito bom, muito bom. Então, vai ser 1-0 Botafogo. Nossa! Gols doce. Porra, esse Carlos, cara, caralho, ele surpreende todo mundo, velho. 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo. Gol de. Caraca, não tem ninguém. Vai ser gol do Ayrton, velho. Ele é do ex. Vai sair, né? Vai dar uma voadora no Damião. Puto! Ia dar puto! Não vai ser expulso. Corinthians e São Paulo. Cara, vai ser 1-0 Corinthians, gol do Guerreiro, que mantém a sua promessa que no Brasil só joga pelo Corinthians. 2-0 São Paulo, 2 gols do Allan Kardec pra calar a boca do Carlos. O jogo vai ser 0-0, mas vai ter um gol anulado do São Paulo só pro Lucas falar que tava roubado de novo. Inter e Palmeiras. Caralho, que jogo merda, mano. Cara, vai ser 2-0 Palmeiras e na festa vai rolar muito vinho porque Jesus está lá. Nossa. Carlos. Cara, tô pensando. Ah, vai ser 3-1 Palmeiras. Vai ser um gol de Gabe Jesus, profetizando. E 2 gols de Roger Guedes, que com o lançamento do Spotify do Palmeiras está fazendo sucesso com suas baladinhas e sua playlist. Spotify do Palmeiras? É, o Palmeiras lançou entre aspas, um canal, né? Uma playlist própria dele lá, uma parte 6, só do Palmeiras dentro do Spotify. É sério isso? E olha só, olha que incrível. Que incrível. Isso podia estar nas nossas notícias, eu esqueci de falar isso. Além disso, você pode ouvir as playlists favoritas dos jogadores. Você pode ouvir as músicas gospel dos jogadores, você pode ouvir os pagofunk dos jogadores. Jesus é só gospel, né? Jesus é só gospel. Jesus é só Regis Danese, né, mano? E o DR? É só Padre Marcelo. Caralho. Caralho, eu acho que vai ser 1-0 Inter. E o Palmeiras já começa daí a cair. É, o próximo jogo. Rapidão, o gol do Inter vai ser da filha da Xuxa. Caralho. Caralho. Tem que ser, né, mano? É, o próximo jogo é o jogo da Liga Chinesa, Fudei Sunin. Sério isso? Yanbian Fudei e Jiangsu Sunin. Fudeu, o time chama Fudei. Yambi não Fudei. Cara, como é que você vejo que esse time... Eu prevejo que o Fudeu vai aparecer várias vezes aqui na prorrogação. Você acha? Vale dizer que Sunin é o segundo colocado, hein, mano? Só atrás do Guangzhou Evergrande. Ah, muito mas não bom. Tem muito como, obrigado. Cara. Não tem como. Não, muito obrigado por essa informação. 2-0 Sunin e o outro vai se fuder. Nossa. Nossa. Caramba. Tem algum jogador brasileiro do Fudê? Ou do Sunin? Deixa eu olhar o time do Fudê aqui pra ter uma garantia aqui. Eu não sei, eu duvido que o time que do Fudê tem o Fudêncio? Não sei. Caralho, deixa eu ver o elenco do Fudê. Não. Tem um cara que é. Eu não sei se tem alguma relação, mas ele chama Petkovic. Mas não é o Petkovic. É, metade da Sérvia se chama Petkovic. Então tem o... Deixa eu ver. Tem Renkui, Piau, Pei, Wen. Não, é só isso. Tem um cara que chama Taegon Ha. Caralho, mano. Taegon Ha. É o nome de bonequinho do Street Fighter. Aí tem o Tae Ha Park. Então, esses caras aí, mano. Mano, pô, é, cara, imagina, tipo, um dos chefões do Street Fighter, o chinesão do mal. Caralho, mano. Então é golpe do Tekken Fighter, tá ligado? Taekwondo! Tá, não, é mais ou menos isso, mano. Cara. Ah, velho. Ah, cara. Porra, não, tem um cara no Sunin. Vai ser 2-0 Sunin, velho. Vai ser 2-0 Sunin, velho. Passando fininho. O Serol na mão. Caralho, assim, não. Assim. Porra, Sunin tá cheio de brasileiro, mano. Caralho. Pra mim vai ser 3-0 Sunin. 3 gols do Jô. O Jô porra, joga... Se o Jô tá no Sunin, o outro vai se fuder mesmo. Caralho. Cara, o Sunin... Aí é só fuder e tal. E quando tu foi falar o nome do Jô, deu um... aqui pra mim, eu falei, caralho, esse moleque é do Palmeiras. Mano, o Sunin tem o Alex Teixeira, o Jô, o Samir e o Ramires. Aí, viu, é esse o time que também é dono da Inter. Aí, viu, tudo coligado, cara. Pô, não é à toa que ele é o segundo aí, colocado? Lucas. Perfeito, Lucas, perfeito, ó, a prorrogação aí, ó. Prorrogação fazendo a conexão com o futuro, vai ter sido perfeito. Caralho, não é à toa que é o segundo colocado, mano. Porra, olha só, e o terceiro colocado é o time do Hulk e do Conca. Caraca, é o Hulk e Conca, velho? Hulk, Conca e Jean, o Asamoah Gyan. Caraca, Hulk, Conca e Gyan, velho, isso dá um trio sertanejo, né? Nem uma dupla. Deixa eu ver. E o outro, o quarto colocado, deixa eu ver quem é o quarto colocado, se tem alguém. Acho que não. Não, não tem ninguém. Então Leo, os... Leo não, Beige, tem o Lavezzi, o quarto colocado é do Lavezzi. Ah, e do Gervinho. Que ia vir pro Flamengo. Que ainda ia vir pro Flamengo. E o do Mibia. Barcelona. É o Lavezzi, Gervinho, Mibia e Kakuta. Esse é o quarto colocado. Olha só, descobrindo os times chineses, hein? Olha. Eu acho que a gente vai fazer um podcast especial sobre a China, velho. É, mano, botando pra fuder. Verde brasileirão, chinesão. Botando pra fuder. Então é isso. Vamos embora, vamos encerrar o podcast. Um podcast curto, finalmente, glória do Senhor, amém, Jesus, corri pouco essa porra. Preciso dormir também, nossa, né, cara, porra, tá foi foda. Até melancólico com essa música final, velho, não é nem uma piada. Nossa, que triste, não é, Carlos? Pô, é tristonho, velho, pô, vou vacilar. Não é mesmo? Mas é isso, obrigado a todos que estavam até aqui. Não falamos de Eurocopa e Copa América, por quê? Porque o Crive deu uma ideia de fazermos um cast só sobre a Eurocopa e a Copa América. Então, esse cast tem que ser gravado. Se não, a culpa é de quem? Do Crive. Então, culpem o Crive, porque foi ele que deu a ideia e ele que quer fazer. Então, tá tudo responsabilidade dele, certo? Então, é isso. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Hashtag culpa do Crive, é isso? Hashtag culpa do Crive. International Superstar Soccer Deluxe.